nosso irmão mandou. Disse que telefonava e não telefonou. Disse que não vai ligar pra não ouvir minha voz. Pra me botar fogo em todos os lençóis da primeira noite que fizemos amor. Diz onde você está. Depois que você se foi, eu fiquei doente. Eu estou sozinho, tô muito carente, bebendo e chorando em mesas de bar. Perdi minha paz. É triste quando a gente ama e o amor vai embora. Naquele momento qualquer homem chora e se arrepende por amar demais. Mandei pedir seu endereço e você não mandou. Disse que telefonava e não telefonou. Fogo em todos os lençóis da primeira noite que fizemos amor. Liga, meu amor, me liga, liga, por favor. Liga, pelo menos diz onde você está. Depois que você se foi, eu fiquei doente. Eu estou sozinho, tô muito bebendo e chorando em mesas de bar. Liga, meu amor, me liga, liga, por favor. Liga, pelo menos diz onde você está. Depois que você se foi, eu fiquei doente. Eu estou sozinho, tô muito carente, bebendo e chorando em mesas de bar.